precisava de te contar umas coisas banais sobre mim e as outras em mim. Aquelas onde tu também estás. Mesmo que nos tentem fazer acreditar que as fronteiras que nos impuseram tivessem a capacidade de nos afastar umas das outras. Pensei numa carta, mas as palavras de saudade nunca haviam no papel. Talvez a música seja capaz de conseguir levar-te essas palavras, assim como ao vento consegue levar as sementes do tempo que há de vir. Bem-vindas às cartas radiofónicas. Porto, a jogar entre as linhas das dimensões cognitivas. Zora e Uned, bem-ajam novamente nesta repetição episódica dos conceitos do tempo. Desta vez deixo-vos a minha contribuição em forma de narrativa fictícia que poderá ter sido a realidade num contexto paralelo. Como tantas outras histórias, tudo inicia com uma recordação, daquelas que custam a lembrar por serem de uma beleza impregnante. E perante este conflito, resta a solidão como demanda inevitável. Boa viagem. A fúria cavalgava nas suas veias, a exasperação trilhava-lhe a mente, enquanto que o coração explodia em ganas. A beleza que o rodeava era como uma tortura asfixiante que o fez seguir a contradição da sua vontade original. Não era o rancor nem a agonia que pretendia alcançar, apenas o impulso de não ter de hostilizar, apenas o desejo de não estar só. Come on! Tudo parecia mudar, enquanto ele mantinha-se igual. Ou talvez até fosse o contrário. Certo é que todos os seus momentos se tornaram causalidades de flagelos e tormentos. Todas as questões redundavam em lamentos e todos os perdões dissolviam-se numa única punição. As suas memórias criaram uma prisão vigente e perpétua, causadas pelas cicatrizes temporais, impondo-lhe uma condição existencial constante de perda e destruição. And you could have em todos aqueles momentos, nunca pensou que a descida ao mais fundo dos poços pudesse ser invertida. Até que ela irrompeu, como uma luz que encaminha para um deleite divino, anestesiando todo o padecimento que o havia encurralado. Paixão arrebatadora nunca antes sentida. Mas uma atração destas é como uma teia que envolve todos os gestos e ideias para lançar o seu veneno sedutor, sugando as restes da clarividência e lançando partículas de compulsão. A cabeça anda às voltas, os pensamentos rodopiam e as ideias repetem-se num círculo vicioso. As cefaleias assaltam os lobos cerebrais e preparam-se para invadir o seu esqueleto caquético. Este instante é demasiado efêmero e instável. Há que buscar o futuro, evitando chocar-se sempre com o passado. A nave perpassa a escuridão por entre as explosões astrais. Todas as extensões corporais foram abandonadas. O seu peso desvaneceu e agora flutua suportado no pó dos átomos. O caminho é irreversível, mas o seu destino é uma vastidão de vicissitudes à espera de serem eleitas possibilidades. E em todas elas irá repetir a mesma oração. Levo o peito repleto de ti. Podia terminar a dizer que era o fim, mas isso seria irrelevante. Esta história, como tantas outras, serviu o seu propósito e não necessita de ter mais razões de existir. O que se seguirá ainda não sabemos, mas certamente que será partilhado. Voltaremos a falar em breve. Um abraço e dois beijos. Die.